Also, mein Name ist Christa. Três nove nove Centro Recife no 251 no 3325. 51 no 3325 da 3399. Solo Salvador, bom dia. Webjet, Whisky Juliet, November. Solo Salvador, bom dia. Webjet, Whisky Juliet, November. Webjet. Romeu Tango Golf, boa noite, contato radar, suba e mantenha o nível 065, dá presente direto de China. Corrente 065 de horário para China, Romeu Tango Golf. Romeu Tango Golf, quando possível, estimado para pouso. 5-9, tem identificação, realizado, 3-4.